Fala Salvador, muito bom dia. O SNR 6251, uma informação forte. SNR 6251. Autorizado, Guarulhos. O nível 360. Via Apêsulo 10 até Bridge. Após Apêsulo 16. Até Bravo, até o Zulu. Após direto Trive. E após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El. A transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. O controle 120, decimal 8. E o transponder 5173. O Oxenem 6251. Temos a 360, autorizado conforme para Guarulhos, Super Zulu 10, Bridge, Super Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas, decolada 10 com curva direita, da El, Motiva, transição Motiva, 1208, ao controle de saída, 5173, Xené 6251. Correto, Xené 6251, chame para o puxa acionamento. Obrigado. 3507, controle Salvador, sem identificação. Deixa só o nível 050 na chegada a ponto. Ajuste o altímetro no 0 no 5. 0 no 5, o novo ajuste desce para o centro da ponta. Salvador, Oceano 6251. Prossiga. Inspecionamento na posição 5. Solicito acionar na posição. Ok, está livre o acionamento na posição. Reporte para o push. Vai reportar. área 1174. Sexta para 217, está autorizado a final do procedimento ILS-7710, ajuste ao altimetro 1095, reporte estabilizado. Perfeito, autorizado 2105 e reporte estabilizado, final do procedimento, está 6507, obrigado, controle. Salvador Alfa, X-Way Bravo, bom dia. Alfa, X-Way Bravo, bom dia, prossiga. Alfa, X-Way Bravo, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. Autorizado, reporte para ingressar no pátio principal. Ciente, obrigado. Paulo, Salvador. Oceané 6251, está com 141 a bordo, 5:20, alterna Galeão. 7, livre táxi em frente, Oceané 6251, e Pátio Índia, chame no ponto de espera da 10 para iniciar ingresso e decolagem. Falando no ponto de espera da 10, qual o frequente? É 1895. 1895, obrigado. É que sei, Bravo. Está livre o ingresso no pátio principal. Eu prossigo até o gate 3. Ciente, muito grato. Salvador, bom dia, Oceané 6251, não, ponto de espera da 1-0. Oceané 6251, está autorizado a linha decolada 1-0, vento é 1-70 graus, 1-4 nós. A linha decolada 1-0, Oceané 62. Então, 3519, a torre informa, operação visual, chuva leve, pista molhada. 3519, muito obrigado pela informação. Na 6251, da colada aos 44, chame o controle. 1208, boa viagem. 208, boa. 1895, obrigado. Controle Salvador, Oceané 6251, boa. Oceané 6251, boa. Contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El Transição Módula. 360 na Del Motiva, Oceané 6251, possibilidade pro de Leda? Autorizado. Obrigado. Pista 1-0. Ok, bom dia, tá 3507, está pegou avistado. Informo pista molhada devido à chuva recente. O vento é 1.60 graus, 09 nós. Ajuste 1.0 no 5. Pouso autorizado na 1.0. Autorizado, pouso, pista 1.0, tá 3507, 1.0 no 5. Ajuste, obrigado. Alfa 2 Bravo, informa, terminou o reporte no gate 3, muito obrigado e um bom dia. Ok, Alfa 2 Bravo, bom dia. No solo aos 4-8, liberando a direita, chame o solo, no 2-1, no decimal 9. Direita, 2-9, obrigado. Salvador, muito bom dia, o 3507 está livre. Bom dia, está 3507, livre táxi via Alfa Juliette, o gate é o 08. Alfa Juliette pro 8, 3507. Você é 6251, poderia coordenar para o de Monte, vai estar presente? Aguardo. Chamei a 6251, autorizado, está presente pelo centro Recife, direto Bridge. De Bridge, 6251. Alô, Salvador, responde a aliança Alfa 90 Juliette. Alfa 90 Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia, Paulo, é autorização de reboque. É, o link é número 5, parte principal, estou na rota 3. E o senhor está no pátio 3 e vai prosseguir para o gate 5, é isso? Positivo. Autorizado. Ok, reporta aí, Zé. Gente. Oxenai 6251, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 133-95. Recife 133-95, 251. Búfalo Salvador, Avianca, Oscar 97, adentrando o passo principal. Antes, a livre o reboque até o gate 5. Grato, repórter. Salve Salvador, Avianca, Oscar 97, comunicando o plano de reboque, identitário 5, parte principal. Gente, Alfa 9, Juliette. Valeu, Boninho. excelência, mais uma vez, muito bom dia. Diga. Uma forma.